Vamos lá? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós temos aí um texto online que é um prosseguimento do estudo sobre o Kant. Vocês devem se lembrar que eu disse que esse estudo se dividiria em um certo número de partes. A primeira seria, vamos dizer, um recenseamento das ideias políticas e dos projetos de nova ordem mundial do Kant. A segunda seria um estudo sobre os livros mais teóricos dele, como A Crítica da Razão Pura, A Crítica da Razão Prática, para mostrar a ligação interna entre uma coisa e outra, como esses livros não eram uma totalidade independente, mas, de certo modo, eram uma. Com esses livros ele estava desvastando problemas que se ofereceriam no caminho da realização do seu projeto. E, finalmente, haveria uma parte que seria a influência do Kant no mundo moderno, não só na filosofia, mas nas leis, nas instituições, nos costumes, na opinião pública. Influência essa que permanece amplamente. Ela é tanto mais vasta quanto mais ignorada. Todo mundo está repetindo Kant e nem sabe o que está repetindo. É isso. É realizando aquela profecia do Augusto Comte, que a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. Então, este texto que nós vamos estudar hoje faz parte da terceira sessão, onde se estuda esta influência residual do Kant e suas consequências. Aqui já entramos no estudo das consequências, porque tudo isso aqui se refere, vamos dizer, a um passado mais recente e ao presente que nós estamos vivendo. Isso aqui é só um rascunho, deve estar cheio de erro que nós vamos aproveitar para corrigir aqui no caminho. E é só o começo, isso aqui deve prosseguir ainda. Tem muita coisa a acrescentar neste capítulo aqui, que tem esse título provisório de Alucinação Revolucionária. Então, eu vou ler para vocês e comentar. Então, a imaginação da humanidade ocidental contemporânea, especialmente daquela parcela que luta por um mundo melhor, é arrastada por dois ideais ou sonhos antagônicos que lhe prometem, por vias opostas e inconciliáveis, o cume do poder e da felicidade. Mas, como não poderia deixar de ser em tais condições, só afundam cada vez mais no desvario, no sofrimento e no desespero. O primeiro deles é o da ciência universal exata e unificada. Herdeira de Galileu e Newton, ela reduziria a uns quantos princípios físicos, expressos em linguagem matemática, a totalidade dos fenômenos existentes não só na natureza exterior, mas também na mente humana. Isso permitiria que a humanidade se libertasse por fins do caos histórico-político, entregando seus problemas aos cuidados da ciência e deixando que a razão, fundada em conhecimentos estritamente objetivos, bem comprovados e universalmente aceitos, resolvesse tudo pela via mais fácil e prática, sem precisar atravessar o mare magnum das eternas discussões políticas, morais e religiosas. Substituindo o falatório dos políticos e ideólogos pelo consenso da classe científica, o destino da espécie humana deixaria de ser um jogo cego e se tornaria uma questão de administração racional. Bom, você já deve ter reconhecido que este é literalmente o ideal do Kant. Ele acredita que a história humana. O que está fazendo com esse cigarro na mão aí? Hã? Hã? A mulher está aí segurando um cigarro assim. Ou fuma ou joga fora. Que este é literalmente o ideal do Kant. Ele entende a história humana como um longo processo em direção ao império final da razão. Ele é realista o suficiente para reconhecer que não sabe se esse império será jamais atingido, mas ele diz que todos temos a obrigação de nos esforçar na direção necessária para que ele se realize. Então, esta ideia, vamos dizer, da administração científica do mundo é literalmente o projeto do Kant. Esse ideal, só para dar um exemplo entre milhares, foi expresso pelo ex-primeiro-ministro da Índia, Jawaharlal Nehru, nos seguintes termos, aspas: "Só a ciência pode resolver os problemas da fome e da pobreza, da insalubridade e do analfabetismo, faltou um S, das superstições e das tradições e costumes mortificantes, dos vastos recursos perdidos, de um país rico habitado por um povo esfomeado. Quem hoje poderia se permitir ignorar a ciência? A cada momento buscamos a sua ajuda. O futuro pertence à ciência. Claro que existem milhares de declarações do mesmo tipo, eu escolhi essa apenas porque estava à mão. Malgrado o imenso poderio conquistado pela classe dos cientistas desde o século XIX até hoje, dois tipos de obstáculos ainda se opõem ao advento do império global da racionalidade com que sonhava Immanuel Kant. De um lado, a resistência obstinada das massas, que continuam apegadas a, aspas, superstições e tradições mortificantes, fecha aspas, especialmente o cristianismo. De outro, a dificuldade intrínseca de encontrar uma teoria unificada que dê conta de todos os fenômenos da ordem física. Sem essa teoria, que uns declaram impossível e outros juram estar logo ao alcance da humanidade, os inumeráveis conhecimentos acumulados nos vários domínios da investigação científica continuarão boiando num mar de obscuridade como fragmentos de racionalidade isolados e inconexos, só unidos, no fim das contas, por um mistério incompreensível: o castelo das racionalidades parciais erguido sobre um fundo de irracionalidade geral. Bom, quem quer que tenha alguma ideia do que é realmente a pesquisa científica entende que essa situação de, das racionalidades parciais unidas por uma irracionalidade geral é uma condição permanente da investigação científica, né? Uma investigação científica não passa do seguinte: você levantar uma hipótese de que um certo campo de fenômenos deve ser regido por tais ou quais constantes ou leis, entre aspas, e de modo que a hipótese explicativa, a hipótese das leis explicativas, ela determina o perfil, o recorte do campo dos fenômenos abrangidos, e ao mesmo tempo esse recorte é feito em função da hipótese levantada. E depois segue-se uma série de pesquisas que geralmente acabam confirmando a hipótese inicial ou gerando outras hipóteses aparentadas, né? Ou derivadas dela. Portanto, toda e qualquer investigação científica, ela sempre parte de um recorte abstrativo. E o recorte abstrativo nunca abrange nenhum único fato concreto, mas só aspectos de fatos. Isso aqui é absolutamente fundamental. E esses aspectos só existem em função da nossa mente, da nossa atividade abstrativa. Eles não existem em si mesmos, né? Então, por exemplo, você não pode conceber nenhum fenômeno de área nenhuma que não pertença simultaneamente a muitas outras áreas. Só que não dá para estudar todas as outras áreas ao mesmo tempo, então você faz um recorte abstrativo, fala: este é o aspecto que nos interessa e é isso que nós vamos investigar. Então, o objeto da pesquisa científica nunca é a realidade, isso é coisa fundamental, é sim um aspecto da realidade que só existe em função da pesquisa que se pretende fazer. Tá certo? Então, como cada ciência procede assim, isso quer dizer que se você somar todas as ciências, você terá sempre aspectos inconexos. Tá certo? Então, vamos dizer, entre os vários aspectos estudados pelas várias ciências, não pode haver nexo nenhum. Tá certo? Só pode haver nexo entre os fatos concretos considerados. Então, os vários aspectos, pelo simples fato de serem recortes, eles não têm conexões orgânicas com coisa nenhuma. Eles só passam a ter conexões orgânicas quando você já não os encara sob o ponto de vista abstrativo, mas você os reinsere no fato concreto. Aí sim. Só que existe alguma ciência de algum fato concreto? Não. Muito menos pode existir alguma ciência de todos os fatos concretos. Então, isso quer dizer que uma coisa chamada concepção científica do universo é uma coisa que não existe e não existirá jamais. O que existe são as ciências, isoladamente, e algumas inter-relações que a gente sempre pode fazer, por exemplo, entre a física e a química, ou entre neurologia e psicologia, assim por diante. Essas coisas nós podemos fazer. Mas uma concepção científica abrangente, se você cria uma concepção científica abrangente, ela não se referirá ao universo onde nós vivemos, mas a uma coleção de recortes. Existem, é claro, muitos cientistas praticantes que não têm uma ideia não têm ideia dessas sutilezas epistemológicas, e ele acredita piamente que o mundo com que ele está lidando é o mundo real. Então, quando na verdade até um conceito como mundo real não tem equivalência em nenhuma ciência existente. Não tem e não pode ter. Quer dizer, o método experimental é totalmente, vamos dizer, alheio ou hostil a uma discussão como essa do que é o mundo real. Então, na verdade, se você estuda as origens da ciência moderna, você vai ver que a pergunta sobre o que é isto, o que é a realidade e tal, ela foi abandonada no começo da modernidade. Eles falaram, não, isso aí não adianta, nós nunca vamos chegar a uma conclusão, então nós vamos agora estudar outras coisas. Nós vamos estudar apenas o como certos processos se desenrolam e vamos tentar descrever esses processos da melhor maneira que nós pudermos. Portanto, a origem da ciência moderna é marcada pelo abandono desta questão. A questão da realidade foi simplesmente colocada entre parênteses e deixada para depois, ou podia ser nunca. Então, não é possível que a ciência justamente chegue a uma resposta à pergunta que ela mesma abandonou. E a pergunta cujo abandono é constitutivo da própria ciência. Isso quer dizer, qualquer pessoa minimamente versada em método científico tem que entender isso na primeira, não precisa explicar duas vezes. Mas não é preciso dizer que nas faculdades onde as pessoas estudam ou físico, ou engenharia, ou medicina, ou qualquer coisa, não, nada disso se discute. E a maior parte dos egressos dessas escolas tem uma visão ingênua e, na verdade, ginasiana do que ser a ciência que eles praticam. Quer dizer, eles têm um amplo domínio das métodos e técnicas da sua ciência, mas simplesmente não sabem onde isso está no conjunto da coisa. Né? E não sabe e às vezes nem imagina que essa questão se pode levantar. Isso chegou ao cúmulo no dia que eu estava discutindo com um sujeito aí, não lembro se era um cara matemático ou físico, e ele me disse que as noções fundamentais que Newton baseou seus princípios da matemática, princípio matemático da filosofia natural, foram obtidos por observação. Eu digo, como? Newton parte da ideia de um espaço absoluto, quer dizer, um espaço sem nada dentro, e de um tempo absoluto, quer dizer, um tempo sem acontecimentos. Onde é que ele encontrou isso experimentalmente? Isso é absolutamente impossível do ponto de vista experimental. Portanto, são noções puramente abstrativas que Newton inventou para servir de unidade de medida. O cara não sabia disso e ficou até bravo quando eu disse isso, né? E esse tipo de mentalidade é muito comum nas pessoas que estudam ciência, principalmente no Brasil. Para você poder chegar a essa discussão que eu estou falando, você precisa procurar, vamos dizer, um público melhorzinho, mais letrado, mais informado dessas discussões. Claro que esse público existe, inclusive no Brasil, tem pessoas habilitadas a discutir isso, mas não é a média. Né? Então, se a gente chegar até aqui um diploma de neuroquímico, tem um diploma de física, isso não quer dizer que ele entenda nada desse assunto aqui, porque isso aqui não é nem neuroquímica, nem física, isso aqui é outra coisa. Então, este problema da ciência unificada, vamos dizer, é o grande cavalo de batalha dos cientistas hoje, quer dizer, eles não sabem se é possível você encontrar uma explicação comum para a relatividade de Einstein, a física quântica. Eles não conseguem encontrar princípios comuns que fundem as duas coisas, mas eles acreditam que se encontrar esses princípios, então nós teremos a explicação final de toda a realidade existente. E isso não é verdade e não pode ser, mesmo que encontre a tal teoria unificada, que até hoje é só um sonho, o abismo que continua existindo entre a realidade que a física considera, tá certo? Os aspectos que a física considera e a realidade concreta da nossa experiência, o abismo continua aberto e não será transposto jamais. Ou seja, se você espera uma explicação final de tudo, você não vai encontrar, tá certo? E muito menos vai encontrar pelos métodos da ciência dita experimental, né? Muito bem, então esse é um dos sonhos, quer dizer, um mundo administrado pelos cientistas. Existe uma infinidade de livros que expressam esse ideal. E ele está, vamos dizer, no fundo de muitas iniciativas de governo e de organismos internacionais. Muito bem, o outro sonho ou ideal, não de certo o mais influente, mas de longe o mais complicado e interessante, é o de mandar a ciência e a racionalidade às urtigas e reduzir tudo a uma questão de poder e prazer. Essa corrente de ideias vem de longe, remonta ao romantismo e ao Marquês de Sade, mas não se condensa com um perfil coletivo identificável antes dos anos 60 do século XX, e perante o público em geral, sua grande estreia foi nas rebeliões estudantis de 1968 na França e nos Estados Unidos. É claro que eram ideias que já vinham desde muito antes, mas ali elas assumem, vamos dizer, uma figura pública, por assim dizer. Na sua composição, misturam-se numa confusão inextricável Marx, Nietzsche, Heidegger, Freud, Sartre, a Escola de Frankfurt, a Linguística Estrutural, o Pragmatismo, o Feminismo, Rage, aqui está Rage com dois E's, mas é com um E só, é porque é masculino, né? A Mística Oriental, o Gaysismo e a Ideologia Terceiro-Mundista, a criação original de Stalin. É evidentemente impossível reduzir a uma exposição doutrinal coerente uma onda de pensamentos que culmina na negação de toda coerência possível, na afirmação brutal da vontade de poder e na apologia descarada da manipulação psicológica como única alternativa prática. Mas nas suas origens, algumas questões filosóficas reais podem ser identificadas. Quer dizer, esta, por assim dizer, esta rebelião contra a ciência, a razão, a racionalidade e redução de tudo a uma questão de poder e prazer, ela começa em alguns problemas reais da filosofia, algumas dificuldades reais que apareceram dentro da filosofia e que, não podendo ser resolvida, criaram uma situação de desespero no qual o pessoal apelou, onde é uma espécie de antifilosofia ou anticiência, né? A primeira é uma dificuldade interna do marxismo. Este pretende ser uma explicação objetiva do processo histórico e, ao mesmo tempo, uma ideologia, a doutrina do proletariado, incumbida de guiar esse processo à sua próxima etapa, o socialismo. Vocês devem lembrar que Marx não acreditava que fosse possível uma descrição puramente teórica da realidade. Quer dizer, uma ciência só se tornava verdadeiramente ciência quando ela estava imbricada na prática. Então, da dialética entre prática e teoria surgiria, vamos dizer, a ciência adequada da história da sociedade, tal como ele entendia. Então, isso quer dizer, o que ele rejeitava na ciência burguesa era a ideia da ciência puramente contemplativa, puramente teórica, que observa os fatos sem manipulá-los. Ele diz ao contrário, manipular os fatos é essencial para que você conheça, por assim dizer, experimentalmente a realidade com que você está lidando. Então, por exemplo, a luta do proletariado organizado, né, a classe operária organizada lutando pelo socialismo, ela mexia na composição da sociedade e daí surgiu um conhecimento, né? Então, Marx estava buscando, no fim, o que seria um equivalente político-social do experimento de laboratório. Essa, no fundo, era a ideia que o inspirava. Quer dizer, a sociedade é um imenso laboratório, nós não podemos ficar olhando, nós temos que mexer, mexer nos objetos que estamos estudando para ver como eles se comportam. Quer dizer, a tentativa de transformar o objeto leva ao conhecimento dele, né? Isso é, eu digo, às vezes sim, às vezes não. Há coisas que você pode conhecer transformando-as. Por exemplo, você conhecer o potencial de uma pessoa, né? Então, você tem um aluno e você quer saber quais são os potenciais dele, você tem que tentar ensinar o cara para ver se desperta o potencial. Então, é só mexendo ali que você vai saber se isso aparece ou não. Porém, tem outras coisas que, se você mexer e transformar, você não pode mais conhecê-las. E, inclusive, no livro Jardim das Aflições, eu dou exemplo. Você quer conhecer uma árvore, e digo, bom, mas você serra a árvore e a transforma numa cadeira, aí você não vai saber mais nada a respeito da árvore. A árvore acabou. Mas, então, isso é outro, desde o advento desta ideia, vamos dizer, da ciência agente, a ciência que interfere ativamente na sociedade, que busca a transformação social. Desde esse advento, a confusão entre teoria e prática já virou um negócio totalmente alucinante, porque existem possibilidades que estão presentes na sociedade, mas que elas são extintas pelo processo de transformação. E na medida que são extintas, elas desaparecem da própria imaginação pública. Você não sabe mais que aquilo existe, que aquilo é uma possibilidade real. Quer dizer que grande parte do que as pessoas acreditam como um processo histórico inevitável é constituído apenas, ou um progresso inevitável, é constituído apenas de perdas e esquecimentos, quer dizer, possibilidades que foram, vamos dizer, sufocadas e que você, na verdade, não sabe se elas existem ainda, se elas podem ser renovadas ou não. Então, é curioso que nesta mentalidade se mistura ao mesmo tempo esse senso dialético da concomitância de teoria e prática e um senso fatalístico do progresso, quando são coisas, na verdade, incompatíveis, né? Se você acredita que o curso da sociedade depende desta tensão entre teoria e prática, então, evidentemente, não há nenhum curso predeterminado das coisas que deva ser cumprido com o tempo, né? Se você precisa, vamos dizer, se precisa experimentar no jogo entre a teoria e a prática, porque você não sabe onde as coisas vão dar. Quer dizer, a ideia do progresso inevitável é incompatível com a própria ideia, vamos dizer, da dialética, da praxis, como chamava Karl Marx. E, no entanto, a maior parte das pessoas que acreditam no socialismo acredita nas duas coisas ao mesmo tempo. Então aí já começou a confusão. Ou você acredita, quer dizer, na praxis, quer dizer, nesta fusão de teoria e prática, ou você acredita no progresso inevitável. Tá certo? Muitas vezes as pessoas não têm explicitamente a noção do progresso inevitável, mas elas raciocinam como se isto existisse. E isto é importante, é algo que você não acredita explicitamente, mas que você raciocina baseado na premissa de que aquilo existe. Então, sempre que as pessoas usam uma expressão do tipo como aconteceria isso em pleno século XXI, você está querendo dizer que a humanidade caminha na direção kantiana de um progresso e do esclarecimento cada vez maior, tá certo? Caminhamos na direção da racionalidade e do esclarecimento e, portanto, do abandono dos obscurantismos, da ignorância, etc, etc. Ora, não há nenhuma prova de que isso seja assim, e ao contrário, existem inúmeras provas de que é o contrário, de que junto com o progresso do conhecimento vem o progresso da ignorância, vem o esquecimento, vem a perda, vem um processo entrópico. Se existe entropia na natureza, como não vai existir na esfera da história humana, né? Quer dizer, a perda de informação, né? A perda da qualidade de informação, isso é uma coisa absolutamente, isso sim é inevitável. Tá certo? Quer dizer, existe um esforço na direção da racionalidade, do conhecimento, mas existe ao mesmo tempo uma força entrópica que leva ao esquecimento, à perda, etc, etc, etc. E, no entanto, a ideia de que o curso da história humana vai em direção à racionalidade, à liberdade, à democracia, etc, etc, isso está na cabeça de todo mundo. Não é isso? E digo, mas se é inevitável, por que a gente precisa fazer tanta força? Por que você tem que militar em favor de algo que vai acontecer de qualquer jeito? Quer dizer, o fato mesmo de que as pessoas se esforcem tanto prova que elas não acreditam tanto na inevitabilidade daquilo que elas profetizam. Mas isso já é um componente, por assim dizer, estrutural da confusão mental contemporânea, né? Então vou repetir aqui. O marxismo pretende ser uma explicação objetiva do processo histórico e ao mesmo tempo uma ideologia, a doutrina do proletariado. Isso quer dizer que Marx não reconhece, vamos dizer, o antagonismo entre ciência e ideologia, que é, vamos dizer, na ciência dita burguesa, um dos mandamentos fundamentais. Quer dizer, o que você está dizendo, ou é ciência ou é ideologia. Se é ciência, você está tentando descrever a realidade objetiva. E se é ideologia, você está tentando convencer as pessoas a fazer alguma coisa. Tá certo? Mas, para Karl Marx, essas duas coisas estão interligadas. Não existe esta separação. O que quer que você enuncie com pretensão de ciência já é uma interferência na realidade. E ele tem toda a razão nisso aí. Se você diz que as coisas objetivamente são assim ou assado, você está exercendo uma influência tremenda sobre a sociedade. Você está gerando uma nova crença, a crença produzirá novas condutas, novas atitudes e assim por diante. Então, essa separação, existe a distinção teórica entre ciência e ideologia, mas não há uma separação E Karl Marx não reconhece nem mesmo a distinção teórica. Ele acha o contrário, vamos dizer, a ideologia do proletariado, para ele, é a suprema ciência, porque é a ciência da transformação real da sociedade, né? A doutrina do proletariado incumbida de guiar esse processo à sua próxima etapa, o socialismo. Mas, na medida em que a explicação consiste em reduzir todas as crenças e doutrinas anteriores à ideologia de classe, e aí ele já usa a palavra ideologia no sentido pejorativo, então, por exemplo, se pega as ideias do iluminismo, ele diz, bom, nada daquilo era ciência, era uma ideologia da classe burguesa que estava subindo e que raciocina de acordo com as transformações que ela deseja fazer na sociedade e não de acordo com uma suposta objetividade. Quer dizer que o próprio termo ideologia nos escritos de Karl Marx, ele oscila entre um sentido positivo e um sentido pejorativo. Sentido positivo quando se refere à ideologia do proletariado e sentido pejorativo quando se refere às ideologias anteriores. Por que que Karl Marx raciocina assim? Porque ele acredita que todas as classes dominantes anteriores camuflavam os seus interesses, os seus desejos, sob uma linguagem científica, sob uma capa, um manto de ideias, tá certo? De ideias aparentemente científicas ou objetivas, porque todas essas classes viviam da exploração de outra classe. Ao passo que o proletariado, que é a última classe, é o que ficou, assim, por exemplo, no fundo do copo, entendeu? Ele não explora ninguém, ele é o explorado. Então, ele não tem interesses a esconder. Então, por isso mesmo, a ideologia do proletariado, segundo Karl Marx, corresponde à suprema objetividade. Quer dizer, quanto mais ideológica é a doutrina do proletariado, mais científica ela é também, na mesma medida. Ao passo que nas outras ideologias existe um conflito entre ciência e ideologia. Né? Mas, na medida em que a explicação consiste em reduzir todas as crenças e doutrinas anteriores a ideologias de classe, historicamente condicionadas, é quase impossível que a ideologia do proletariado escape ao mesmo destino e, caindo do seu pedestal de ciência objetiva, não se reduza a um momento historicamente perecível do mesmo processo. Bom, na medida que o próprio Karl Marx ele prevê que a instalação do socialismo, depois a transfiguração do socialismo em comunismo explícito e, portanto, aquilo que ele chama o fim da história, quer dizer, o fim da história tal como a conhecemos, é a passagem para um outro nível que é quase inimaginável, né? Então, é claro que a ideologia do proletariado será também superada e virará apenas uma ideologia, quer dizer, será uma ideologia no sentido pejorativo. Esta pergunta surge não porque o socialismo, o comunismo, tenha sido realizado, mas surge, sobretudo no começo do século XX, da decepção dos ativistas marxistas com a conduta do proletariado. Esperava-se que numa guerra entre as potências imperialistas, guerra que se acreditava que era pelo domínio de mercados internacionais, o proletariado se recusasse a lutar pelos interesses das suas burguesias nacionais e, ao contrário, se unisse, vamos dizer, num movimento pacifista internacional, boicotando os esforços guerreiros das suas nações. Mas aconteceu exatamente o contrário, quer dizer, o entusiasmo guerreiro nacionalista, ele pegou e cresceu principalmente no proletariado. Então os caras ficaram, pô, os nossos aliados passaram para o outro lado. Mas o Marx não propunha, se eu me lembro, né, faz tempo que eu estudei isso, a ditadura do Fale mais proletariado. alto. A proposta do Marx no Manifesto Comunista não era promover a ditadura do proletariado? Sim, mas para isso o proletariado tem que tomar o poder. Para tomar o poder, ele tem que se unir internacionalmente e boicotar os poderes nacionais. Para Karl Marx, esse fenômeno do imperialismo e do nacionalismo é típico da burguesia. Ele, o nacionalismo só existe em função da disputa por mercados. O que é errado, isso é 100% errado. Existem milhões de fatores que determinam o nacionalismo, a começar pela barreira de linguagem. Né? Se você foi criado numa certa língua, né, você nunca vai ser familiar com a língua estrangeira como você é com a sua. E as línguas têm, elas implicam, então, vamos dizer, nuances de significado que são intraduzíveis. Então, assim, o fato de você ser educado na mesma língua que os outros, já cria uma comunidade de percepções, de interesses, de sentimentos, etc., etc., da qual o estrangeiro não participa. Quer dizer, basta isso. Ainda tem o fenômeno, por exemplo, da paisagem local onde você foi criado, né? Onde você lembra da sua, o lugar da sua infância, etc., e não é possível que você se apegue a um lugar vizinho como àquele onde você nasceu, a não ser em casos excepcionais, não é isso? Por exemplo, eu acredito que eu estou muito mais apegado a esta paisagem aqui da Virgínia do que à cidade de São Paulo, que é uma monstruosidade urbanística raramente vista, aliás, nunca vista antes, e nem será vista depois. Tá certo? Então, pode acontecer um caso ou outro, mas em geral as pessoas são mais apegadas à sua paisagem local, né? Eu me lembro de um livro de um filósofo que era um pintor também, Ernesto Grassi, que ele estava acostumado a pintar paisagens, ele gostava muito de pintar paisagens na Europa. E quando ele veio para a América Latina, ele foi ficar num hotel no Peru. Ele acordou de manhã e disse: pô, eu vou sair e desenhar a paisagem. Daí ele olhou a paisagem, ele viu que ele não entendia a paisagem, ele não conseguia desenhar, ele não conseguia reduzir aquilo a uma forma desenhável. Aquilo que para o peruano era uma paisagem, para ele era apenas um caos. Ele disse: eu preciso ficar 10 anos aqui para eu saber como é que desenha esta coisa. Tá entendendo? Então, quer dizer, às vezes as coisas não há correspondência entre fatores, de modo que você possa fazer uma comparação, né? Então, o que gera o nacionalismo? Bom, ainda tem as diferenças, por exemplo, de religião. Se o sujeito foi educado numa religião desde a infância, ele nunca vai entender a religião do vizinho como ele entende a sua. E tem o fator racial, você está acostumado com uma certa aparência física das pessoas. Quando você vê um diferente, não é possível que você se sinta familiar a ele como sente familiar que são parecidos com você. Em suma, o nacionalismo tem 1 milhão de o nacionalismo, e portanto o imperialismo também. Ele tem 1 milhão de fatores determinantes, mas Karl Marx acreditava que o nacionalismo era função da disputa de mercados e que, portanto, o nacionalismo era eminentemente uma ideologia da burguesia, uma ideologia que atendia o interesse da burguesia, hein? E baseado nisso, ele acreditava que, na hipótese de uma guerra imperialista, guerra entre potências imperialistas, pela disputa de mercado, os proletários nada tinham a ganhar com isso e, ao contrário, eles se uniriam no fronte internacional e boicotariam o esforço de guerra. Quando aconteceu exatamente o contrário, quer dizer, o entusiasmo guerreiro se espalhou pelo proletariado muito mais do que entre a burguesia, né? Na primeira guerra, né, tinha até o filósofo Alain. Ele reclamava da burguesia, porque ele dizia: olha, se você pode dar a vida pela, os jovens podem dar a vida pela pátria, por que você não pode dar o seu dinheiro? Né? Isto mostra que os jovens, né, proletários estavam muito mais, eram muito mais patriotas do que os burgueses. Né? Mas de qualquer modo era assim que Karl Marx entendia. Quando o proletariado, então, deu para trás no esforço internacionalista e aderiu ao esforço nacional, então foi aquela experiência, meu mundo caiu. Tá certo? Então, naquela altura, a ideia de uma ideologia proletária já começou a fazer água. Tá certo? Então, a ideologia proletária, em vez de ela ser o guiamento para o futuro, ela já parecia ser uma coisa do passado. Quando Lenin concebe a sua estratégia para a tomada do poder na Rússia, ele já não leva em conta a ideologia proletária, ele cria uma outra ideologia, que é a ideologia da vanguarda. É? A Rússia não tinha um proletariado industrial desenvolvido como tinha a Alemanha, ou a França, ou a Inglaterra, né? Então, como fazer uma revolução sem proletário, sem os proletários? É muito simples, a vanguarda faz a revolução e daí esta vanguarda cria o proletariado. Então você vê que aí a ideologia proletária já tinha uma história, já tinha um passado, tá certo? E começava a sofrer, então, transformações. Então, a ideia de que a crença em que as ideias e ideologias refletem, vamos dizer, a base econômica da sociedade, quer dizer, estrutura de produção, modo de produção, etc., etc., começou a entrar em contradição consigo mesmo, né? E, em vez dela ser, vamos dizer, um guiamento para a história futura, ela começou a ter um passado. Então ela se torna, por assim dizer, vítima da própria armadilha na qual ela tinha aprendido as outras ideologias. Na medida em que identificava interesses de classe por baixo das ideias, ela, de certo modo, neutralizava a pretensão dessas ideias a ter uma validade objetiva. Não, isso aí não é ciência, isso é apenas uma expressão da sua ideologia de classe. E, de repente, nós podemos fazer a pergunta, muito bem, mas tudo que Lenin está fazendo é a expressão da realidade ou é apenas a ideologia da vanguarda, os interesses da vanguarda? Quer dizer, é uma elite muito pequena, muito ativa, que toma o poder e domina uma sociedade inteira, tá certo? E naturalmente tira vantagem disso. Mas quando você vê, por exemplo, a evolução posterior da classe dominante na União Soviética, o padrão de vida do político soviético era muito maior do que a média do político ocidental. Isso. Uma vez eu lembro, o Jerônimo Moscardo, que foi conselheiro de embaixada em Moscou, ele perguntou para mim, você sabe o que é uma dacha? Eu falei, é uma casa de campo dos deputados soviéticos. Ele falou, casa de campo? Ele disse, você já viu o Museu da República? Aquilo ali é uma dacha, né? É um castelo com um imenso jardim no fundo que termina na praia, num lago, uma coisa assim. Então é uma coisa de uma aristocracia. Então, é claro, existem políticos ocidentais que levam esse padrão de vida, mas isso não é a média, sem dúvida. E na União Soviética isso era a média. Então surge todo esse conceito, vamos dizer, da nova classe, a ideologia da burocracia, da nomenclatura e assim por diante. Então, o processo de desmascaramento ideológico, que fazia parte da ciência marxista e, portanto, da ideologia proletária, se volta contra a própria ideologia proletária, né? Então, imagine agora um filósofo marxista que está com esse problema na cabeça e lhe cai nas mãos um livro de Heidegger, onde se desmantela a marteladas a noção clássica da verdade como coincidência entre pensamento e realidade, e se instaura um novo conceito da verdade como aletheia, desvelamento ou aparecimento, onde a cada revelação corresponde uma nova ocultação. Sempre que se descobre alguma coisa, se esquece outra. Sempre que se vê alguma coisa, se para de ver uma outra. Portanto, a verdade e o erro estão, vamos dizer, intrinsecamente conectados, ou como irmãos siameses, onde tem um, tem o outro. Como na visão que se tem de um cubo, a cada três lados que você vê, outros três lados desaparecem. Então, segundo Heidegger, isto é, vamos dizer, o elemento estrutural da realidade e do nosso conhecimento. A realidade é um sistema de revelações e ocultações. Então, isso quer dizer que se a ideologia proletária ela revelava um aspecto das ideologias anteriores, é porque, ao mesmo tempo, ela estava escondendo um aspecto de si própria. Esse aspecto de si próprio aparece, né, logo adiante, à custa de uma nova ocultação e assim por diante. Então, por exemplo, nós poderíamos dizer o nacionalismo oculto do proletariado, né, ele aparece, né, ele tinha sido escondido pela ideologia proletária, criando a ilusão de um proletariado internacional, e de repente ele aparece. Né, e ao mesmo tempo, então, a noção do proletariado internacional desaparece. Né. Então, todas essas coisas, claro que elas correspondem a aspectos da realidade. Heidegger não era nenhum idiota, o que ele viu corresponde a algum fenômeno objetivo. Nós só podemos discutir é se este conceito da verdade tem a validade universal do conceito anterior, que é a ideia da coincidência entre pensamento e realidade, né? Bem, aí o marxismo já não precisa ser uma ciência objetiva da realidade. Ele é um desvelamento de alguma coisa e a ocultação concomitante de outra coisa. Então, imagina que alívio, né? Quer dizer, eu estou vendo aqui que a ideologia proletária começou a se comer a si mesmo pela cauda, né? E de repente veio o Heidegger e diz, não, isso é perfeitamente normal, porque a toda revelação corresponde a uma ocultação. Portanto, não há nada de errado com ideologia proletária. Bem, aí o marxismo não precisa mais ser uma ciência objetiva da realidade, ele é um desvelamento de alguma coisa e ocultação concomitante de outra coisa. Já não se trata de impugnar a veracidade objetiva da ideologia burguesa, mas de ocultá-la sob o esplendor da ideologia proletária nascente. Por isso mesmo, o marxismo não precisa demonstrar sua veracidade objetiva. Basta lhe fazer bastante barulho para abafar o discurso do adversário. A luta entre a verdade e a falsificação ideológica transfigurou-se num torneio de mostrar e esconder. Você veja a que distância da realidade estão os nossos liberais que procuram demonstrar que o marxismo não corresponde a uma verdade objetiva. O marxismo já abandonou esse negócio de verdade objetiva vai fazer 70 anos. Né? E o pessoal ainda está discutindo na clave que interessa a eles. Quer dizer, aí de certo modo confirma o que Karl Marx diz da ideologia burguesa. Quer dizer, a ideologia burguesa é baseada na separação de teoria e prática. Aqui tem a verdade teorética, descrição objetiva, não tem nada a ver com os meus interesses, nem com a minha intervenção na realidade. E aqui está a propaganda, a atuação social, etc, etc, etc. Então, o pessoal liberal continua raciocinando assim, ou nós queremos uma ciência objetiva, ou vai ser uma ideologia. Então, eles tomam o marxismo como se ele pretendesse ser uma ciência teorética, e o desmentem enquanto tal. Quanto o próprio marxismo já disse, eu não sou uma ciência teorética, eu sou uma ciência teorético-prática ao mesmo tempo. Então, isso quer dizer que, por exemplo, quando von Mises demonstra a impossibilidade da economia comunista, isto serve para a nossa orientação. Ou seja, se nós adotarmos políticas econômicas comunistas, nós vamos dar com os burros na água. Mas para o comunista esse argumento não serve de maneira alguma. Está entendendo? Então, você está, de certo modo, você está convertendo os fiéis. Não é isso? Os infiéis não vão ficar abalados por causa disso. Falar, a economia comunista é impossível. Não tem importância, nós fazemos outra coisa. Como de fato aconteceu, e eu já expliquei em vários artigos. Né? Atônito entre a decepção com a ciência marxista e o entusiasmo com as novas possibilidades de ação política inauguradas por essa descoberta, o sujeito, o nosso filósofo marxista, lê então o Tratado de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure, onde se ensina que o significado de uma palavra é apenas a diferença entre ela e todas as outras. E não demora a concluir que, nesse caso, todo discurso não é senão um passeio entre as várias possibilidades contidas num dicionário, sem necessidade ou mesmo possibilidade de qualquer referência a coisas e fatos externos à língua. Bem, se o sentido de cada palavra depende da diferença entre ela e todas as outras, todas as diferenças estão no dicionário. E, portanto, todos os significados estão no dicionário. É? Não é necessário nenhuma referência a fatos ou coisas, porque a definição de uma palavra, o que é? São outras palavras. E a definição dessas outras palavras? São outras palavras ainda. E assim por diante. Note que Ferdinand de Saussure fez isto. Nós não sabemos direito por quê, porque o Saussure nunca escreveu o seu livro. O livro foi composto com fragmentos e remendos anotados por vários alunos. Então não sabemos exatamente o que ele queria dizer, mas eu acredito que ele não fosse idiota o suficiente para dizer que as línguas são efetivamente isto. Ele quer dizer, as línguas são isto do ponto de vista da linguística, ou seja, do ponto de vista que nós vamos estudar. Ou seja, nós vamos estudar a língua e não a sua referência a objetos externos. Então nós isolamos a língua dos objetos externos e estudamos somente a língua. Mas, como sempre costuma acontecer, o que é um preceito metodológico, perfeitamente razoável, acaba virando, vamos dizer, um dogma ontológico. Então, da regra, não vamos estudar o que seja externo à língua, se passa ao mandamento, nada existe de externo à língua. Em suma, só existe o signo, isto é, o sinal sonoro ou gráfico, e o significado, as palavras que o explicam, cada uma delas, por sua vez, explicada por outras palavras, e assim por diante, infindavelmente. O referente A coisa ou fato aludido não existe, é irrelevante ou, estando fora da linguagem, é inapreensível. As consequências disso são portentosas. A luta entre a verdade e a falsidade, já suspensa pela teoria da desocultação ou ocultação, reduz-se agora a um confronto de discursos fechados, nenhum dos quais pode reivindicar qualquer coincidência com uma realidade que o transcenda, nem, portanto, qualquer validade objetiva. É o momento de glória do desconstrucionismo, personificado em Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques Lacan e Júlia Kristeva. Chegado a esse ponto, o nosso filósofo tem duas opções. Ou desiste do marxismo e cai no mais completo ceticismo, isso aconteceu com alguns, afirmando que todo discurso é vazio, o marxismo tanto quanto todos os demais, e que no fim das contas, nihil sitor, nada se sabe, ou dá a volta por cima e usa a negação de todos os discursos como pretexto para reforçar, em vez de abandonar, a luta revolucionária. Então aí tem um divisor de águas, alguns que chegaram nisso. Um marxista lá lendo Heidegger e Saussure, ele deixa de ser marxista, fala, agora não acredito mais em nada. E daí aparece todo um neoceticismo que ainda está na moda, de algum modo, hoje em dia. E outros dizem, não, nós podemos aproveitar isto como instrumento da luta revolucionária. É aí que Nietzsche e Freud vêm em seu socorro. O primeiro, como se sabe, explica todas as filosofias como expressões dos impulsos caracterológicos, idiosincráticos, ou melhor, neurofisiológicos de cada filósofo, quase como secreções glandulares, daí concluindo que elas não passam de manifestações camufladas do desejo orgânico que cada animal tem de subjugar e dominar todos os outros, com a diferença de que no homem a vontade de poder se automultiplica ad infinitum, tornando-se mais e mais voraz à medida que se realiza, ao passo que a vontade de poder dos animais tem um limite. Coloque o termo marxista classe no lugar de homem ou animal e veja o resultado. A luta das classes pelo poder sobre toda a sociedade não só permanece intacta, mas se eleva à condição de única realidade por trás dos discursos. Se esses não têm nenhum objeto a que se refiram, tem, no entanto, os sujeitos que os proferem, ou seja, os discursos não expressam realidade nenhuma, mas alguém está proferindo os discursos, portanto, o sujeito do discurso existe. Quem é o sujeito do discurso? As classes. Portanto, a luta de classes continua existindo e ela é a única realidade por trás de todos os discursos. É, tem, no entanto, os sujeitos que os proferem e que os brandem um contra o outro, procurando eclipsar-se mutuamente, velar o que se lhes opõe, esse é opõe é singular, e revelar o que lhes convém. Todos os discursos, todos os argumentos, todas as razões, todas as provas, já nada significam senão como tropas em movimento na guerra pela ocupação do espaço. A razão, a ciência, a lógica, a arte da prova, a distinção entre verdade e mentira são apenas armas, não mais dignas nem mais nobres do que um porrete ou um fuzil. Quanto mais precisa, exata, logicamente e bem argumentada uma tese, menos ela prova do que quer que seja e mais se comprova como puro instrumento de poder. Ou seja, a finalidade única de todos os discursos é a imposição de um poder. Então, se você vem com um monte de provas e ciência, racionalidade, etc., você apenas está caprichando nos seus instrumentos de poder. Instrumento de opressão para os que estão por cima, e de libertação e instauração de um novo sistema de opressão para os que estão embaixo. Então, esta é a decisão fundamental. Você está com os de cima ou está com os de baixo? Você está lutando pela opressão ou pela libertação? Está inaugurado o vale tudo. Válidas como armas de desmoralização do adversário, a razão e a crítica racional tornam-se instrumentos de opressão quando voltadas contra o combatente revolucionário. Eis a aletheia em ação. Revelar o que há de podre no inimigo, ocultar o que há em nós. O novo padrão da verdade nada tem a ver com a objetividade dos fatos. Trata-se apenas de estar do nosso lado contra o outro. Você vê que toda a discussão na esfera racional já foi para as coisa há muito tempo. Né? Não cabe argumentar com essas pessoas, mas cabe estudar o que elas estão fazendo, cabe entender o processo. Daí o interesse, nada episódico, dos porta-vozes da esquerda revolucionária por um autor tantas vezes acusado de precursor do nazismo, Carl Schmitt. A transfiguração de tudo em luta de classes corresponde ao que Schmitt descrevia como politização geral da vida humana. A política, dizia ele, é aquele setor da existência em que, não sendo possível nenhuma arbitragem racional dos conflitos, nenhuma solução racional dos antagonismos, só resta juntar os amigos contra os inimigos e resolver tudo pelas vias de fato. Nada se resolve pela razão, tudo pela imposição de um poder avassalador e incontrastável. Por meio dos próceres da pensée 68, realizava-se assim a profecia de Napoleão Bonaparte: a política é o destino inevitável do nosso tempo. Mas é evidente que, se nenhuma ciência pode pretender traduzir a realidade objetiva, a própria ciência marxista da luta de classes fica também impossibilitada e, mais ainda, dispensada de fazê-la. As classes em luta já não precisam corresponder a grupos objetivamente definidos por seu lugar na estrutura da economia. Burguês e proletário já não são categorias sociológicas, são símbolos unificadores do inimigo e dos amigos, pouco importando a classe em que nasceram e o padrão de vida que desfrutam. Daí a situação esdrúxula que Roger Scruton notou na Paris de 1968 e que hoje todos podem observar por toda parte no mundo ocidental. Aspas. Os revolucionários de maio de 68 estavam unidos na concepção que tinham do inimigo e na determinação que nutriam de destruí-lo. A burguesia era uma abstração onipresente cuja existência era provada justamente pela repentina erupção na consciência do desejo implacável de atacá-la. É claro que aqui você já tem uma sintomatologia histérica característica. Não é isso? Quer dizer, você odeia a burguesia, não por causa do que ela está fazendo, mas você imagina o que ela está fazendo à medida do ódio que você tem por ela. Sendo que ela nem precisa sequer corresponder sociologicamente à burguesia. Se surgisse o impulso de virar um carro e atear fogo nele, é porque o carro era um símbolo e uma possessão da burguesia, mesmo que o dono fosse um proletário, evidentemente. Se você ficasse com raiva de um casal vestido respeitavelmente andando de mãos dadas na rua, então isso era a prova de que eram membros da burguesia. Se ao avistar um policial você fosse levado a pegar uma pedra para atirar nele, então era porque policiais em geral e aquele em particular eram agentes da burguesia. Se um livro, uma imagem ou uma música o ofendia, então era prova suficiente de suas origens burguesas. E se você não pudesse passar por um padre sem ridicularizá-lo e insultá-lo, isso era um sinal claro de que a religião era uma instituição burguesa. Na época da Rainha Ana, Defoe escreveu que as ruas de Londres estavam repletas de camaradas corpulentos preparados para lutar até a morte contra o papado, sem saber se ele era um homem ou um cavalo. Isso era igualmente verdade a respeito da Paris da minha juventude. Suas ruas estavam repletas de jovens preparados para lutar até a morte contra a burguesia, sem saber se ela era uma ideia ou um uniforme, e certamente sem saber que, segundo qualquer entendimento razoável do termo, eles próprios eram ela. Nossa, é isso? Que lembra muito aquele discurso da Magdalena Chalmi, né? Sim, eu odeio a classe média, eu digo, você está onde? Né? Exatamente isso, é incrível como tem personagens, né, no Brasil em relação a isso. Você vê, na medida em que os símbolos, burguesia e proletariado, se deslocam das realidades sociológicas que idealmente eles corresponderiam, qualquer um pode ser um burguês ou proletário de maneira honorária. Inclusive o café que está rindo. Principalmente depois do Gramsci. Não? Porque se existe o intelectual. Não, o Gramsci não fez isso. Não? Não. Ele faz outra coisa. Ele ainda acredita que existe burguesia e proletariado objetivamente. Não pensem que isso reflete apenas o ponto de vista de um observador externo. A indefinição dos papéis é, num primeiro momento, admitida e, em seguida, alegremente celebrada pelos próprios revolucionários. Em 1963, o historiador marxista inglês E.P. Edward Palmer Thompson já havia concluído que, por traços econômicos objetivos, era impossível distinguir o que fosse um proletário. Era preciso recorrer a traços culturais, religiosos e até psicológicos. Em 1985, o ideólogo comunista argentino Ernesto Laclau reconhecia, sem meias palavras, que, longe de refletir uma posição social objetiva, a ideologia é autônoma e adere a ela quem quiser. E, ainda mais longe, proclamava que a propaganda revolucionária cria a classe a que se dirige. Na perspectiva marxista ortodoxa, clássica, a propaganda é parte da ideologia, a qual depende da posição de classe objetiva. Né? Agora não, a propaganda antecede a classe, ela cria a classe. A essa altura, como vocês podem imaginar, toda a identidade de classe, tanto dos amigos quanto dos inimigos, já havia perdido toda a consistência sociológica. Burguesia e trabalhadores, ricos e pobres, elite e povo, passaram a ser crachás que podiam ser grudados livremente nas pessoas interessadas, conforme os caprichos do movimento revolucionário. Mas não imaginem que a pasta gelatinosa em que a doutrina revolucionária havia se transformado, com algum escândalo, ainda que passageiro, entre os marxistas mais ortodoxos, contribuiu para debilitar o movimento. Ao contrário, com a progressiva e inevitável implosão da economia comunista e a consequente queda da União Soviética, o comunismo internacional se rearticulou muito rapidamente com uma organização em redes muito mais flexível e eficiente do que a antiga estrutura rigidamente hierárquica, que hoje lhe permite absorver, numa estratégia global unificada, os grupos, movimentos e interesses mais heterogêneos e mesmo incompatíveis, sem conflitos aparentes. A hora que você vê feministas raivosas marchando ao lado de marxistas islâmicos, né, e pessoal gay marchando ao lado de assassinos de gays, você vê que a coisa realmente virou uma pasta. Não, o símbolo que interessa, é só a aparência que interessa. A realidade sociológica por baixo, ela é um efeito da propaganda. Vamos agora a Freud. O reforço que a luta revolucionária recebeu desse reacionário, confesso, não foi dos menores. Dos instrumentos de poder a serviço da classe dominante, um dos mais eficientes e malignos, segundo a pensée 68, é a geração de culpas, portanto de inibições castradoras, autopunitivas. A maldita burguesia ergue-se no topo da sociedade como um gigantesco superego, cujo peso esmaga as pulsões do id, subjugando o ego às exigências da racionalidade instrumental que organiza os meios sem permitir o questionamento dos fins. Esse conceito de racionalidade instrumental é um conceito da escola de Frankfurt, da qual não falei ainda, vou falar depois. Por meio dessa trucagem freudiana, a energia sexual que nos países comunistas era mantida sob controle ainda mais repressivo do que no decadente mundo ocidental, adquiriu o prestígio de uma força revolucionária cuja liberação prometia romper a carapaça da dominação burguesa. Você vê que na União Soviética, a ideia de liberdade sexual era condenada, vamos dizer, como um sinal da decadência burguesa ocidental. Então lá vigorava, vamos dizer, a moral patriarcal mesmo, família, chefe de família, etc, etc. Ao passo que no Ocidente, os comunistas estavam pregando o sexo livre. Isso não é uma incoerência, isso faz parte do jogo, as coisas são assim mesmo. Quer dizer, essa confusão estrutural é permanente, é da essência da mentalidade revolucionária. Romper as amarras dos desejos reprimidos era mais ou menos a mesma coisa que libertar os povos oprimidos. Isso quer dizer que, por exemplo, a burguesinha que parava de depilar as pernas ou parava de usar calcinha, ela estava libertando os povos oprimidos do terceiro mundo. Não é isso? A revolução, tem um i aqui que não diz, a revolução tomava assim o aspecto burguesmente agradável de uma livre circulação do prazer. Não é isso? Não se dizia, em 68, o sexo anal derruba o capital. Não é isso? Quer dizer, a ideia de que, essa altura, a exploração de toda esta parafernália do sexo livre ia se tornar, vamos dizer, uma próspera indústria capitalista, talvez a mais próspera do mundo, não ocorreu a esses caras no primeiro momento. Foi aí que voltou à cena o nome de um velho discípulo infiel de Freud, estigmatizado no mundo comunista como marxista herético e no Ocidente como doente mental, doido varrido. Wilhelm Reich acreditou descobrir que tudo o que chamamos caráter de uma pessoa não passa de um sistema de pressões e repressões gravadas no seu corpo sob a forma de reflexos travados e estases musculares, impedindo a livre circulação da libido. A revolução não libertaria só a classe trabalhadora, os povos oprimidos, os desejos sexuais escondidos, mas a musculatura humana. Então, Reich dizia que a repressão e a intimidação se consolidavam não somente na memória, no sentido psíquico, mas numa memória muscular, criando certos travamentos musculares que impediam a circulação da libido. E, portanto, em vez de curar as pessoas só pelo processo, vamos dizer, verbal da psicanálise, ele adotava massagens, exercícios, etc, etc. Mais tarde, ele imaginou que a libido não era só desejo sexual, era uma energia cósmica, o orgônio, que circulava por todo o universo e só neste infeliz planeta era impedido de fluir livremente porque a maldita burguesia não permitia. O orgônio podia ser observado em laboratório e acumulado, como eletricidade, em caixas de Reich, feitas de camadas de estanho e lã de vidro. Eu estive dentro de uma dessas caixas de Reich, que era do proprietário do Dr. Müller. Fazia uma cosquinha, uma coisa assim, né? Não ia além disso, está entendendo? Mais que uma simples liberação do prazer, a revolução tornava-se uma explosão de energia, um acontecimento cósmico das proporções do segundo advento de Cristo. Ele dizia que o assassinato de Cristo foi o maior aprisionamento de orgônio da história. Mataram o Cristo para que o orgônio não circulasse. Nos anos 60, Reich... Bom, não precisa dizer que Reich morreu louco. Nos anos 60, Reich tornou-se um ídolo da juventude, enquanto, vindo do outro lado do oceano, novas contribuições vinham enriquecer a confusão multiforme da mente revolucionária. Herbert Marcuse, um exilado alemão, então lecionando na Universidade da Califórnia, ensinava que o proletariado era inimigo da revolução e que a verdadeira classe revolucionária se constituía de bandidos, de drogados e de multidões priápicas ansiosas para livrar-se da moral burguesa, especialmente os estudantes universitários, revoltados contra a polícia que reprimia suas exibições públicas de sexo grupal. Você vê, quando você hoje vê, por exemplo, a passeata gay, parada gay, né, o pessoal fazendo suruba ali no Jardim do Trianon, na frente de todo mundo, da polícia e tal, o que que é? É a ideia que veio do Herbert Marcuse. Ninguém nem leu Herbert Marcuse, nem ouviu falar, mas está praticando exatamente o que ele disse. Quer dizer, essas ideias passam de uma geração para outra por meio de pouquíssimas pessoas. Você tem lá um deputado. As vadias com o peito de fora. Sim, as vadias com o peito de fora são todas marcusianas, mas não sabem. Então, isso aí são pouquíssimas pessoas. E aqui meia dúzia de intelectuais passa a ideia para um deputado, o deputado lança um movimento e as pessoas seguem o movimento sem saber de onde veio. No fim, a coisa vira uma política pública. O fato de que a essa altura a pornografia já houvesse saído do esgoto, invadido os estudos de Hollywood e se tornado uma das mais prósperas indústrias dos Estados Unidos, não abalava no mais mínimo as convicções do autor de O Homem Unidimensional. Desde então, não só o cinema americano se tornou uma arma de propaganda revolucionária cada vez mais descarada e virulenta, mas as festas do Oscar, reunindo o grand monde das celebridades dos bilionários, se tornaram celebrações do espírito de 68 e encarnações da revolta popular contra o capitalismo, o imperialismo e o American Way of Life. Quer dizer, toda aquela pleia de bilionários, beautiful people, eles agora são a força revolucionária. Ao passo que um Zé Ninguém, como eu, ou o Bolsonaro, somos a burguesia opressora. Eu não estou brincando, parece gozação, mas é isso realmente o que acontece. Quer dizer que os símbolos se deslocaram das suas pretensas origens sociológicas, não tem mais nada a ver, são apenas emblemas de um clube. Vigorosos movimentos de protesto sob a denominação geral de New Left disparados quase sempre a partir da Califórnia, vagamente inspirados em Herbert Marcuse, eclodiram nessa época e desde então nunca mais pararam de expandir-se, hoje ocupando lugares de destaque nos parlamentos e nos organismos internacionais, onde criam incessantemente novas leis que se impõem a toda a humanidade com uma rapidez impressionante, sem que haja sequer tempo de discuti-las ou avaliar suas consequências previsíveis. O feminismo enragé, o gaysismo, o indianismo, a negritude, o movimento pela liberação das drogas, tornam-se cada vez mais agressivos e ambiciosos à medida que a sociedade os acolhe de braços abertos, cede a todas as suas exigências e eleva os seus porta-vozes ao topo da hierarquia de comando, de modo que a distinção entre a elite dominante e os oprimidos se torna cada vez mais evanescente. E também esse fenômeno, quer dizer, quanto mais as reivindicações são atendidas, mais enraivecidos esses grupos se tornam. Não porque estejam sendo oprimidos. Quer dizer, também, se não há conexão entre o símbolo unificador e a realidade sociológica correspondente, também não há conexão entre a intensidade do sentimento de revolta e os motivos da revolta. Não há conexão nenhuma. Às vezes, frequentemente, é a inversa. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a comunidade negra americana é a 15ª economia do mundo. Então, muito melhor do que muitos países do mundo. E, no entanto, a revolta, os negros se sentem cada vez mais discriminados, cada vez mais explorados, né? Justamente porque não o são. Não é porque são. Uma coisa não tem mais nada a ver com a outra. Muito bem, então eu estou descrevendo aqui. Primeiro falei do negócio da utopia científica, né? Agora estou falando da utopia contrária. No fim, eu vou mostrar a conexão entre as duas, né? Mas a próxima etapa do negócio é mais interessante ainda, porque é a entrada em cena da New Age. A New Age coincide no tempo com a New Left, nos anos 60. Então a New Age aparece, sobretudo a partir de uma cidade na Califórnia, tinha que ser na Califórnia, evidentemente, Esalen, onde um grupo de psicólogos, sociólogos, antropólogos, até decidiu se entregar a todo tipo de experiências psíquicas, né? Drogas, sexo grupal, hipnose, reeducação da sensitividade, exercícios de meditação oriental, fizeram tudo. E isso se expandiu pelo mundo. Isso significa que a partir daí, doutrinas religiosas e místicas de 3 mil, 5 mil anos atrás se tornam elementos de propaganda revolucionária. Por quê? Porque elas são contra a civilização ocidental e contra a dominação burguesa. Então você vê que a ideia, por exemplo, que na década anterior, quando Arthur Kessler falava do yogi, o proletário, quer dizer, por um lado você tem concepção mística que afasta você do mundo, leva você para a transcendência, etc. E por outro lado você tem a participação na história, nos combates políticos, etc. Essa dualidade não existe mais. O yogi se tornou um militante anti-ocidental. E onde a imensidão de propaganda pró-oriental, pró-religiões primitivas, que foi usada como arma de ataque contra a civilização do Ocidente, especialmente contra o cristianismo, é uma coisa monstruosa, não acaba mais. Agora você imagina o que, que é. Você pega uma dessas moças, essas vadias, eles vão ver o que, que tem na cabeça dela. Tem tudo isso aqui. As pessoas jamais poderão entender quais são os elementos que formaram a sua conduta pessoal. Por quê? Porque é uma herança cultural muito complicada, muito confusa e já em si mesmo totalmente louca, evidentemente, né? Onde a hipótese de algum discernimento está afastada de início. Então, isso quer dizer que todas essas pessoas, elas são, vamos dizer, a personalidade, não só a mentalidade, as opiniões, a personalidade delas, vamos dizer, é um amálgama de forças absolutamente incontroláveis, desconhecidas para elas mesmas, tá certo? E por mal que seja a mistura, o que tem em comum é sempre o sentimento de que eu sou bom e o outro é mau. Então você vê a gravidade da situação, isso não é brinquedo, esse pessoal está enlouquecendo a espécie humana. E ou nós fazemos uma espécie de psicanálise de tudo isso, como eu estou fazendo aqui, quer dizer, você, vamos rastrear, vamos ver tudo que tem por baixo disso e vamos tentar restaurar a ordem, a conexão dos elementos. Ou então, nós estamos condenados à loucura mesmo. Né? E você vê que por trás de tudo isso aqui, esses dois elementos, esses dois ideais antagônicos que eu digo, a divisão deles de onde saiu? Saiu do Kant. O Kant é o sujeito que cria o abismo entre o mundo do conhecimento e o mundo da crença, ou da fé, ou dos sentimentos, etc, etc, etc. Absolutamente inconciliável, né? Então, é claro que daí só pode sair duas tradições, uma racionalista cientificista e a outra completamente irracionalista. Nas próximas aulas eu vou analisar um fenômeno muitíssimo interessante, que é o da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt começa com o apelo do filósofo húngaro Georg Lukács à destruição da civilização ocidental. Isso já na década de 10, 20. E toda a Escola de Frankfurt se cria, se desenvolve com essa ideia da destruição da civilização ocidental e vai culminar então em Herbert Marcuse, com a apologia dos bandidos, dos drogados, etc, etc. Porém, em 1965, o próprio Georg Lukács publica este livro, A Destruição da Razão. Esse é um dos grandes livros do século XX e provavelmente o livro mais errado do século XX. Mas é um grande livro não só pelo tamanho, mas pela amplitude das perspectivas, onde ele agora clama contra o irracionalismo dominante e tenta jogar toda a culpa do irracionalismo na direita. O que ele chama de direita são filósofos, por exemplo, como Heidegger. Ora, mas o Heidegger foi inteiramente absorvido pela esquerda, não pela direita. Não existe um movimento direitista heideggeriano no mundo, né? Se vagamente Heidegger inspirou alguns nazistas, foram dois ou três, mas de fato Heidegger não teve nenhuma influência no movimento nazista. Ao contrário, o movimento nazista teve uma influência na vida dele. Mas ele não, não houve nem tempo. Você imagina se, em 1939, quando começou a guerra, alguém na Alemanha tinha ouvido falar de Martin Heidegger? Alguém no partido nazista tinha ouvido falar de Martin Heidegger? Ninguém, absolutamente. Heidegger começa a ser lido depois dos anos 50. Não é isso? Então, falo, bom, então a tentativa de você criar um Heidegger de direita já se autodesmentiu na mesma proporção. Ele também pega outros filósofos que, na verdade, exerceram uma influência muito limitada aqui ou ali e que não podem configurar uma onda internacional de irracionalismo, ou outros filósofos que efetivamente não exerceram influência política nenhuma, como Schelling, por exemplo. Zero. Schelling começou a ser lido depois dos anos 60, e apenas no circuito universitário, e não existe nenhuma política schellingiana. Os caras estão começando a entender Schelling agora, meu Deus do céu. Até deduziu a política daí, ainda vai mais 50 anos. Então, vamos dizer, é uma análise totalmente errada, mas é significativa porque não foi você que disse que era para destruir a civilização ocidental? Como é que você vai querer conservar a razão com a destruição da civilização da razão? Então, evidentemente ele está olhando o monstrinho que ele mesmo criou e querendo lançar a culpa nos outros. Mas o Georg Lukács era sem dúvida um gênio, mas era um homem tremendamente mentiroso, falso, vendido, isso todo mundo sabe. E quando saiu esse livro aqui, todo mundo disse, bom, isso aí é a destruição da razão do Georg Lukács. Foi a única conclusão que tiraram. Mas, embora seja um livro monstruosamente errado, ele é um livro muito importante ainda. Não estou dizendo para vocês lerem agora, nós podemos ler isso daqui a alguns anos, talvez fazer uma análise em profundidade disso. Porque, no fundo, toda essa encrenca que eu estou descrevendo, no fundo, é o que está por trás desse livro, é o que estava se agitando na cabeça do próprio Georg Lukács, e é a tragédia interna do marxismo. Muito bem, então, espero que tenham acompanhado até aqui, e vamos fazer um intervalinho. Então vamos lá, tem aqui algumas perguntas. Hernani Catone pergunta: podemos dizer que se uma pessoa não se conhece, não conseguirá identificar as mudanças que fará quando transpuser os fatos para um conceito geral? Sem a menor sombra de dúvida. Só que esse negócio do, vamos dizer, do conhecer-se, a gente pode abordar isso em vários níveis. Quer dizer, o primeiro nível não é nem de autoconhecimento, é de conhecimento puro e simples. Não sei se você viu a nota que eu coloquei outro dia no Facebook, do livro que eu estou lendo, Jorge Alves de Lima, em que ele diz que, comparado com os negros das tribos primitivas, entre aspas, africanas, o homem branco normal, europeu, americano, tem uma capacidade muito pobre de descrição da sua experiência. Ele diz, por exemplo, se você pede para um africano descrever a diferença entre duas presas de elefante, ele consegue. Esta presa é assim assada, esta outra é assim assada. Quer dizer, pega detalhes de percepção que normalmente para o homem civilizado, entre aspas, são inexpressáveis. Ele não tem vocabulário. Não tem vocabulário porque desenvolve um vocabulário de chavões e frases feitas, tá certo? Em vez de aprender a expressar aquilo que corresponde à sua experiência real. Ele não tem vocabulário suficiente. Né? Então, eu lembro quando estava na escola primária, a gente fazia muito exercício de descrição, e outro, e outro, e outro, e outro. Isso é muito importante, você simplesmente dizer o que você está vendo. Né? Por exemplo, diferença de nuance entre várias cores, ou de nuance entre diferentes sentimentos, diferentes reações humanas. Em geral, eu vejo que essa observação do Jorge Alves de Lima é perfeitamente correta. As pessoas são de uma pobreza imensa no que diz respeito à expressão das suas percepções mais imediatas. Então, este é um primeiro ponto. Quer dizer, como é que o indivíduo vai ter autoconhecimento, né, se ele não tem discernimento nem mesmo no nível das percepções? Tá certo? Então, também eu me lembro, eu treinei muito no livro do Gilles Payot, Aprendizagem da Arte de Escrever, em que ele dá um monte de exercícios desse tipo, você distinguir nuances entre cores, né? Você aprender nomes de coisas, por exemplo, nomes de peças de mobiliário, nomes das árvores, nomes dos bichos, etc, etc, etc. Esse tipo de vocabulário, quer dizer, que se refere a coisas do mundo concreto, é muito pobre nas pessoas, mas terrivelmente pobre. Eles nunca têm o termo próprio, só tem o termo genérico. Mas, ao passo que, se você procura uma pessoa que é analfabeta, que foi criada, vamos dizer, sem o aprendizado da leitura, o vocabulário dela é todo ligado às coisas da experiência imediata. Então ela sabe o nome das coisas, né? Então é o caso em que, vamos dizer, a negócio do Ananda Kumaraswamy, quer dizer, a fraude da alfabetização. Quer dizer, a alfabetização é uma analfabetização de algum modo. Quer dizer, você é alfabetizado só para repetir besteira, na verdade. Só para repetir discurso pronto. Mas, e se você quer, por exemplo, ser um escritor, fala, bom, então você vai ter que abandonar toda esta linguagem padronizada que você usa para você se sentir parecido com os outros e se sentir aceito no meio, e você vai ter que personalizar a sua linguagem para dizer o que você está percebendo, não o que o outro quer que você perceba. Né? Sem passar por isto, você falar em autoconhecimento é totalmente utópico. Você vai se conhecer por estereótipos, por imagens esquemáticas que fazem você ficar parecido com outras pessoas, que servem de referência para você. Ao passo que, muitas vezes, aquilo que é mais caracteristicamente nosso é incomparável. Você precisa de uma linguagem própria para você dizer aquilo. Né? Às vezes você não tem similar em alguma coisa. Né? Também, você vê, o medo de você sentir que você é diferente, que é uma parte sua que é incomunicável com o outro, isso aí é geral hoje em dia. Basta o indivíduo perceber que há uma parte dele que ele nunca vai poder ter um intercâmbio daquilo com outra pessoa, ele vai ficar aterrorizado. Quer dizer, foge dessa solidão, quando, na verdade, como é que você vai falar de um eu se não tem isso aí? Se não tem nada incomunicável em você, meu filho, você não tem eu nenhum. Mas, O incomunicável é aquilo que só você pode saber e Deus pode saber, mas ninguém vai saber jamais, porque você não vai conseguir explicar. Então, essa linguagem também de você falar com Deus, as pessoas dizem, não, você não. A gente é contra usar as preces padronizadas. Eu digo, você deve usar só as preces padronizadas. Se fosse para você ficar inventando coisa, isso quer dizer que você consegue ter uma expressão personalizada para falar com Deus, que conhece você muito melhor do que você mesmo. Isso é de uma presunção absurda. Tá certo? E se fosse para você inventar as suas preces, Jesus não teria ensinado o Pai Nosso. Ele ensinou, olha, é para você dizer isto aqui. Se você disser isto, você já diz tudo o que precisa fazer. Tudo o que precisa dizer. O resto não precisa. Mas, então, também, o fato de que essa prece é repetida milhares e milhares e milhares e milhares de vezes, aos poucos você começa a entender a ação que aquilo tem sobre você. Mas isso demora muito tempo. É preciso repetir muitas vezes. Isso quer dizer que o mundo divino, o mundo espiritual, é uma coisa que para nós está tão distante, é tão evanescente, tá certo? Que primeiro você precisa escavar a sua própria insensibilidade, a sua própria indiferença, mediante a repetição. A repetição vai escavando, escavando, até que abra um buraquinho e você enxerga alguma coisa. Isso também faz parte do autoconhecimento. Então, esse foi o tema da nossa aula anterior, quer dizer, como é que o homem de mentira pode conhecer a verdade? Esse é o ponto absolutamente fundamental da filosofia. Quer dizer, se eu não consigo um nível de sinceridade comigo mesmo, tá certo? Como é que eu vou expressar a minha experiência, tá certo? De uma maneira veraz, de uma maneira autêntica? Eu nunca vou conseguir dizer isto. E se o indivíduo que não tem essa expressão personalizada ainda, ele começa a estudar lógica, aí é que danou para sempre, aí estraga de uma vez, porque você vai ter todo um aparato científico para você se esconder, né? Atrás do qual você se esconder. E aí não tem mais jeito. Aí você neurotizou mesmo, você virou uma deformidade, é uma coisa muito feia, muito, não tem coisa mais feia do que o indivíduo tentando ocultar a sua deformidade mental por trás de uma linguagem lógico-científica. Isso é a coisa mais baixa que existe, tá certo? É absolutamente desprezível, né? Muito bem. Agora, depois aqui, o Rony Cardoso, ele faz uma pergunta, mas a pergunta dele depende de que eu tenha lido o necrológio dele, que eu não li. Então eu não posso responder agora, vou ler e tentarei responder mais tarde. Abner Schmuller, ele se lembra de que eu lancei um post no Facebook falando sobre a contribuição da esquerda nacional ao crescimento do banditismo, e dizendo que isso não é resultado de nenhum erro da administração, mas isso é uma política constante. Eu não sei se, não posso dizer que é um plano deliberado, mas são certas atitudes recorrentes, às vezes até automáticas, né? E que isso precisa ser estudado. Que eu havia estudado as fontes intelectuais disso aí, como por exemplo esta mesma aula que eu dei, dá um pouco da retaguarda remota disso aí. Mas que faltava um estudo sobre o fenômeno local. Quer dizer, o que que aconteceu especificamente no Brasil que foi produzindo este crescimento incontrolável do banditismo, né? E que todo mundo está sempre interessado em identificar fatores sociológicos ou fatores econômicos, mas nunca lembra de ver, vamos dizer, a coisa concreta, quer dizer, as ações humanas por trás. Então, aqui o Abner e mais o Dante Mantovani, Antônio Carlos Toscano, se propõem a fazer um grupo para produzir um estudo disso. Eu acho que esse estudo é a coisa mais importante que se pode fazer no Brasil de hoje. Mostrar como esta elite esquerdista produziu este morticínio, tá certo? Produziu por políticas coerentes e continuadas. Qual é o roteiro para estudar isso aí? Você vai partir de um artigo meu que é o Bandidos e Letrados. O Bandidos e Letrados explica, vamos dizer, o favorecimento ao banditismo na literatura, no cinema e no teatro, certo? Mas até acompanha até os anos 80, mais ou menos. O que veio depois, eu nada disse. Então, o primeiro passo seria completar isso aí, completar os bandidos letrados, atualizar os bandidos letrados, o que veio depois. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é você sair da esfera do imaginário, quer dizer, das letras e artes, e entrar já no aspecto das discussões públicas. Então, fazer um recenseamento de atitudes públicas, de opiniões dadas em jornais, em entrevistas, etc., etc., de modo a favorecer os criminosos. Seguindo uma linha que é de raciocínio do próprio Herbert Marcuse, quer dizer, se o bandido é uma força revolucionária, está do nosso lado e nós temos que defendê-lo de qualquer maneira. Não que a gente aprecie o que ele está fazendo, tá certo? Mas ele é importante para esta fase do desenvolvimento. Então, entre essas atitudes, por exemplo, você estudar o caso do livro do William Lima da Silva, que eu menciono no Nova Era Revolução Cultural, o livro Mil Contra Um, que é a história do Comando Vermelho, escrita pelo seu mentor intelectual, e que foi lançado no Rio de Janeiro, na ABI, com apoio da OAB, de toda a elite letrada, paparicando o chefe da maior facção criminosa do Brasil. Isso já é uma atitude pública, não é só uma ideia que está, ou um símbolo que está num filme. Não, isso já é uma atitude concreta. Então, estudar essa atitude, rastrear entrevistas, tomadas de posição, atitudes públicas. Né? Em terceiro lugar, você partir para as discussões legislativas e as leis. E, em quarto lugar, a formação de uma jurisprudência que facilita as coisas para os bandidos. Então, esta é a sequência. Quando você juntar tudo isso, você verá que é o negócio do Hugo von Hofmannsthal. Nada está na política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. Então, a coisa começa lá com os Capitães de Areia do Jorge Amado, nos anos 40 e 50, e vai indo até se consolidar no Estatuto da Criança e do Adolescente, na proteção aos estupradores, etc., etc., né? E no incentivo direto ao comportamento delinquencial. Né? Onde, por exemplo, se faz uma campanha para tomar as armas dos cidadãos trabalhadores e não se faz nenhuma campanha de devolução de armas nas favelas, por exemplo, onde tem criança de 12 anos armada com fuzis AR-15, AK-47, bazucas, etc., etc. Então, tudo isso não é bem um plano. Não há um plano diabólico por trás das coisas. Há uma estrutura de personalidade, uma estrutura de mentalidade que induz a atitudes recorrentes e coerentes. Soma tudo isso, você vai ver que dá 70 mil homicídios por ano. Então, a autoria da situação é a coisa mais óbvia do mundo, bastando você reunir a documentação. Então, repetindo. Primeiro, completar o negócio dos bandidos letrados com o que veio depois em matéria de filme, novela, televisão, livros, etc., etc., ainda no campo das artes, no campo do imaginário. Segundo, em cima desta atividade que tem no imaginário, existem já atitudes públicas, declarações, né, tomadas de posição pública, etc., etc., essas atitudes todas. Terceiro, a história das legislações que favorecem o banditismo e dificultam a repressão à criminalidade. E quarto, a jurisprudência, sentenças que vão se acumulando e que criam uma tendência quase incoercível. Esse é o plano do estudo. É só questão de documento. Documento, mais documento, mais documento, mais documento. Se vocês durante um ou dois anos só reunirem documentos sem redigir uma linha, já terão feito muita coisa. Mas ter tudo documentado e... Digo, mas não adianta você ter no computador, você precisa ter tudo isso impresso. Claro que no computador também, para você, se você quiser fazer um site onde você vai depositando esse material, também pode se ajudar em alguma coisa, mas o importante é ter na sua mão isso. E depois, simplesmente redigir a coisa pela sua ordem cronológica. O que foi feito antes, o que foi feito depois, e vamos dizer, aquilo deu nisso. Tá certo? Se precisar de mais alguma ajuda e orientação, estou às suas ordens. Podemos conversar também pelo Skype, mas acho que isso aqui é o essencial. Eu já dei o índice do que tem de fazer. Eduardo Matos pergunta: faz sentido dizer, a partir das suas aulas sobre Kant, que qualquer teoria do conhecimento implica uma antropologia filosófica e ao mesmo tempo um ethos do fazer científico? Penso nisso porque, estudando Popper e Kuhn, não consigo dissociar suas discussões da filosofia da ciência dos seus compromissos com o liberalismo e o comunitarismo norte-americano. Estou certo, faz algum sentido pensar nessa chave, mas é óbvio. Isso aí está certíssimo. Você pode investigar por aí que sempre vai chegar alguma coisa. Então, A ideia kantiana de que antes de você se aventurar a conhecer alguma coisa, você precisa conhecer o meio de conhecimento, é uma ideia absolutamente inviável. Não é isso? Quer dizer, o que que significa este antes? É claro que não é um antes cronológico, é um antes lógico, né? Quer dizer, primeiro eu tenho que conhecer, responder a pergunta, o que eu posso conhecer? Tá certo? Mas é claro que eu só posso responder esta pergunta se eu me aventurar a conhecer. Não é isso? E, frequentemente, eu me descobrirei conhecendo coisas que, teoricamente, eu não poderia conhecer. Por exemplo, todos nós temos capacidades divinatórias, nas quais nós apoiamos quase que o tempo todo. E quando as perdemos, ficamos totalmente perdidos no espaço. Não é isso? Então, isso quer dizer que você fixar limites teóricos ao conhecimento humano não quer dizer absolutamente nada. Não é isso? Esses limites teóricos são limites da cabeça de Immanuel Kant apenas. Não quer dizer que um outro não possa conhecer. Né? E em segundo lugar, quando ele diz que, por exemplo, a respeito de Deus, nada podemos conhecer, mas somos obrigados a crer nele por um imperativo categórico, porque a nossa dignidade humana depende disso, é aí que ele estabelece, vamos dizer, o abismo entre fé e conhecimento. Mas esse abismo é absolutamente inviável. Por quê? Se Deus fosse apenas matéria de fé, quer dizer, Deus é um ente transcendente, inatingível, no qual nós acreditamos, tá certo? Então é evidente que tudo que nós sabemos a respeito de Deus somos nós mesmos que inventamos. Então Deus é uma criação ficcional. Então não faz sentido você dizer que você tem que crer nessa criação ficcional, porque senão você deixa de ser uma pessoa bondosa. Tá certo? Então, o problema da crença em Deus tem que ser resolvido mediante um estudo da intervenção do próprio Deus na ordem física das coisas. Quer dizer, se Deus não tem uma presença, não manifesta fisicamente a sua presença, jamais teríamos ouvido falar nele, a não ser por imaginação. Se você lê o Evangelho, você vê que a passagem de Jesus pelo mundo é marcada por uma sucessão de milagres absolutamente extraordinários, e não apenas por uma pregação. Não é isso? Quer dizer, as coisas que Jesus disse, e que no Evangelho não dá mais de 3 ou 4 páginas, tá certo? São um nada perto do que ele fez. Quer dizer, o que são todos aqueles discursos comparados à ressurreição de Lázaro? Se ele não tivesse feito mais nada, só foi lá, ele ressuscitou Lázaro, falou, não precisa falar mais nada, tu é o Filho de Deus, pronto, acabou. Não é isso? Então, frequentemente você vê, onde as conversões que acontecem ali, acontecem por causa de milagres, não por causa do discurso. Não é isso? Então, bom, o ponto de partida é o estudo dos milagres, quer dizer, Deus intervém no curso das coisas, você pode identificar a ação dele. E desta ação você tira algumas conclusões que daí constituem, vamos dizer, o objeto da sua crença. Né? Quer dizer, você acredita que sabe isso, mais aquilo, sobre Deus. Por quê? Porque algo dele você viu. As conclusões que você tirou podem ser certas ou erradas, mas elas têm um fundamento nas coisas. Esse fundamento tem que ser buscado primeiro. É absolutamente impossível que a relação do ser humano com Deus seja originariamente uma questão de crença. Não pode ter começado com uma crença. A crença tem que se desenvolver a partir de algum indício, e esse indício tem que ser de ordem física, então tem que começar por estudar esse indício. Agora, e se em vez de você fazer isso, Kant acabou de dizer que o único meio de conhecimento é a experiência, né? E em seguida, quando ele vai estudar a crença em Deus, ele não vai para a experiência, ele vai pela análise teórica do que se pode ou não se pode conhecer. Quer dizer, não faz sentido isso aí. Esse estudo tem que ser experimental como qualquer outro. Estão partindo para o estudo dos fatos. Ora, que eu saiba, os únicos fatos de ordem miraculosa que Kant estudou foram aquelas visões do Swedenborg, que era um indivíduo meio maluco. Né? Então, vai lá ver se ele estudou as vidas dos santos, os milagres da Igreja Católica. Nada disso, ele ignorava solenemente tudo isso. Ele não conhecia nem sequer a filosofia católica, nem a escolástica que ele conhecia. Então, ele está raciocinando no vazio. É... Gelsimar Júnior pergunta: em certo aspecto Nietzsche poderia ser útil? Nietzsche é utilíssimo. Nietzsche tem percepções psicológicas de uma acuidade absolutamente fora do comum, como às vezes só os paranoicos têm. Tem coisas que são tão ruins que para você perceber precisa ser paranoico. E ele era o suficiente para perceber certas maldades, certas tretas humanas, né? Bom, muito bem, eu acho que eu vou. Marcelo Rondon pergunta: no livro Métodos Lógicos e Dialéticos de Mário Ferreira dos Santos, ele diz que os filósofos modernos, incluindo Kant, se enganaram a ignorar os escolásticos, o que causou uma ruptura com o conhecimento já adquirido pela humanidade, que gerou e permitiu muita confusão de pensamentos. Pergunto: qual o motivo desse rompimento com a filosofia medieval? Bom, esse rompimento ele não começa no tempo de Kant, ele começa antes, ele começa na chamada Renascença ali, ele começa, digamos, com Galileu com René Descartes. René Descartes ainda conhecia bem a filosofia escolástica e ele se utiliza muito dela sem dizer que é escolástica. Mas os outros desconheciam completamente. O que houve nessa época foi uma mudança de assunto. Não houve um combate à filosofia escolástica. Os caras simplesmente mudou de canal, começaram a falar de outras coisas. Tá certo? Então, no momento onde você desiste da pergunta o que é isto, e você parte apenas, vamos dizer, para a descrição dos seus aspectos fenomênicos matematizáveis, você mudou completamente de assunto. Você não está oferecendo uma outra resposta à mesma questão, você mudou de pergunta. Tá certo? E a pergunta antiga vai perdendo interesse, e no fim você nem se lembra mais dela, e no fim você não a entende mais. E, pior, isso aí cria então a escola chamada, a corrente chamada fenomenismo. Fenomenismo quer dizer, nós não nos interessamos pelas coisas, nem por realidades, nos interessamos apenas pela descrição dos fenômenos. Com o tempo, no começo o fenomenismo aparece em oposição, vamos dizer, à pergunta o que é. Com o tempo ele se substitui à pergunta o que é. E você acaba achando que os fenômenos são realmente só tudo aquilo que existe. Quer dizer, o fenomenismo adquire o alcance de uma doutrina ontológica, que ele nunca foi. Tá certo? Ele foi apenas, vamos dizer, uma providência metodológica usada para facilitar as coisas. Tá certo? Então, é claro que perder então o contato com essas questões fundamentais da filosofia, isso é uma perda extraordinária. Quer dizer, acabamos vivendo num mundo. Tudo que eu descrevi nesta aula aqui, o que é? Um vasto fenomenismo. Né? É um vasto jogo de aparências. E só, onde se existe uma substância por trás, já nem interessa mais, a pessoa nem lhes ocorre fazer esta pergunta. Né? Caio Silva pergunta: Xavier Zubiri não desmontou magistralmente as teses kantianas? Bom, por que isso não é ensinado nas universidades? Ah, mas até o Roger Vernot, que escreveu o livro Vocabulário de Kant, ele tem um livro magistral de desmantelamento do Kant, né? Muita gente desmantelou as teses de Kant. O problema não é este. O problema é saber por que que o Kant se tornou tão influente no mundo. Então, você vê, eu mesmo não estou discutindo teses de Kant. Eu estou fazendo outra coisa completamente diferente. Eu estou tentando descrever a ação de Kant no mundo. Tá certo? As teses dele, eu acho que já estão suficientemente desmanteladas pelo Zubiri, pelo Vernot, pelo próprio Hegel. Né? E é claro, mas kantianos sempre existirão, né? Na medida em que existe uma burguesia, existe uma burguesia iluminista, sempre haverá kantianos no mundo, não tem conserto. Muito bem, então eu acho que por hoje é só. Tem algum aviso? Não, acho que não, né? Então, feliz ano novo para todo mundo. Voltamos no dia. Espera aí, deixa eu ver aqui direitinho. Ei, cadê aqui o calendário? Dia 3. Ah, voltamos no sábado, dia 3. Tá certo? Normalmente. Do aniversário da Leila. Então, parabéns. Parabéns a todos. Feliz ano novo. E até o aniversário da Leila.